Bora, Roquerama! Bora, Roquerama! Som de vaqueiro, whisky, Red Bull e os caba gastando dinheiro. Alô, garçom, chama a mulherada, que eu tô virado desde outra madrugada. Não tenha pena, diga conta quanto foi, que daqui a pouco eu volto, eu vou ali correr um boi. Não tenha pena, diga conta quanto foi, daqui a pouco eu volto, eu vou ali correr um boi. Na vaquejada, no meio do desmantel. Eu não troco por nada. A minha vida e meu esporte é vaquejada. Eita! Oi, governo, representação, bota pra furar. Eu vim pra pipoca com tudo pra estourar no forró. Cavalo ruim. Fora atuada é no gogó. Em todo paredão só toca som de vaqueiro, whisky, Red Bull e os caba gastando dinheiro. Alô, garçom, chama a mulherada, que eu tô virado desde a outra madrugada. Não tenha pena, diga conta quanto foi, daqui a pouco eu volto, eu vou ali correr um boi. Não tenha pena, diga conta quanto foi, daqui a pouco eu volto, correr o boi. Oh, oh, oh, vida de vaqueiro, na vaquejada, no meio do desmantelo. Eu não troco por nada, a minha mesa e meu esporte é vaquejada. Oh,